Essa daqui, ó, essa música aqui, pra mim, quando o Karatê chegou com ela lá na Sul, ele falou pra mim assim, aí, Jão, eu tava pegando um busão, fiz um refrãozinho de uma música, tava pegando um busão pra vir pra Zona Sul pra nós terminar ela, a rota me enquadrou, apanhou da rota por causa da música. Aí, mas sabe por quê? Sabe por que ele apanhou? Porque essa música é o RG de todos nós, só se liga. Favela sinistra na madrugada, filha da puta... Seja firmeza, mantenha atitude. Chega na área, mas rato na toca. E o cagueta morre pela sua boca. Foi nessa noite que foi encontrado com tiro na boca. Eu tento usar pra, mas tem polícia por todo lugar. Agora não dá, vou esperar. A cara é ficar, senão vai sujar. O desespero daquela mulher que bebe veneno para se matar. Tinha o filho, tinha o lar. Agora deixou o mundo criar. E é lamentável aqui na vila, gente que morre porque vacila. E pros que vacila tem o cuzão de Roger Nova cheio de prestação. Pagar de gatão, mas é vacilão. Na banca não fica porque senão vai ser diferente, eu vou falar. Na minha não cola porque se pô, não tem carro novo, não tem prestação. Mané, mané, ladrão é ladrão. Aqui tem essa, certo, João? Pra sobreviver ali no capão. Infelizmente quem sofre é a gente. Nunca se sabe o que vem pela frente. Um esqueleto na escuridão. Não. Coisa do tempo, decomposição. Miséria em ação, mais um ser então. Que a violência derruba no chão. O pai desse cara não tem nada a ver. Mas sofre ao vivo, depois na TV. Com os ossos do filho que a mídia filmou. Depois mais tarde uma tela passou. Mandou logo um texto para acabar com aquela família que estava penada. Moço da alma, inimigo da mente. É um sistema com seu descendente. Filha da puta, bando do mal. Esquece que também é mortal. Pratica o mal, bem na moral. Pra se fuder no juízo final. E a família o que tem a dizer? Que o seu filho ninguém vai trazer. Na mão de Deus e na lei da terra vocês vão se fuder. E quem é você pra me dizer tudo que devo não devo fazer? E quem é você pra me dizer tudo que devo não devo fazer? A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta, assassino de faca. Se ele te ver, tenta correr, que se ele sacar, quem nada é você. A favela é sinistra e na madrugada, filha da puta. E se ele te vê, tenta correr. E se ele sacar, vem nada é você. A dona morte surge do nada, direta assim, já na madrugada. Encontro com ela na escuridão, com o tenente, o capitão. Já penso na vela, já vejo o caixão. Começa a rezar, faço uma oração. E de repente surge na mente uma ideia de um delinquente. Se eu fosse doente, com tudo no peito, tomasse atitude de um demente. Mataram morrer? Veja você, de qualquer forma vou me proteger. Eu quero viver, não quero morrer, não ser uma alma que vai padecer. Não quero estar realmente de novo na mão desses caras. Caras que fedem a porra. Se eles me pegam, me enchem de sorte. Não vou relatar esse fato. De novo, meu Deus tá no céu. Quem pra ninguém? Ei. Eu acredito na Jerusalém. Ei. Que foi prometida pra quem confiar. E para o mal, não se entregar. Moço da alma, inimigo da mente. Nunca se sabe o que vem pela frente. Mas se você anda na fé, não leva uma, diz é mané. Sabe qual é? Não mete o migué. Não vai falhar, tropeçar o seu pé. Mas se cair, veja você. Que Jesus Cristo vai te proteger. Ele já sabe a sua sina. Nunca dorme, não fica. Fila. É mano de fé, é do coração. Não usa farda, não tem um oitão. Não é presidente, não tem eleição. Deus é o cara, moro, sei que bom. Era sinistro e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te vê, tenta correr. E se ele sacar, que nada é você. A favela é sinistro e na madrugada, filha da puta, assassino de farda. Se ele te vê, tenta correr. E se ele sacar, já era você. Era sinistro, filha da puta. E se ele te vê, que se ele sacar, pode crer.